Exatamente como eu o adverti. O Batman infectou as mentes da juventude de Gotham, envenenou esses tais de filhos do Batman com uma desculpa traiçoeira para um comportamento antissocial e violento. Batman? Eu estou cansada de ouvir falar dele. Por que ele não pode deixar as coisas pra lá, como o resto da gente? A gente também conta! Aí, de repente, um monte de psicopatas passam a ser criminosos e você quer culpar Batman? Mais poder a eles! Não esperem mais nenhuma declaração. Os filhos do Batman não fazem discursos. Nós agimos. Gotham pertence ao Batman. Batman... querido... Essa é a marca do futuro. Tomem cuidado, criminosos de Gotham. Gotham City pertence ao Batman. Esta foi a declaração de um dos chamados filhos do Batman. Logo após o corpo de um conhecido traficante de drogas ser encontrado em um apartamento no leste. Um dos diversos grupos formados com o resto da gangue mutante, após seu líder ser derrotado pelo Batman. Estão usando o nome dele. Ele podia pelo menos fazer uma declaração contra o que estão fazendo. Acontece que o Batman não é de sair dando declarações à imprensa. Não, nem poderia, porque é um fora da lei. Porque os filhos do Batman são responsabilidade dele. Ele não os criou. Argumento contra argumento. Eles existem porque o Batman destruiu a gangue maior. E está muito melhor assim. Você preferia que o líder mutante ainda estivesse no comando? Essa história de filhos do Batman. Exatamente por isso não queríamos esses heróis fantasiados 10 anos atrás. E também não queremos o Batman de volta. Por causa do efeito na juventude, no público, na mídia, aparecem imitadores. Vejo que meu paciente preferido está acordado. É ótimo ver que você está tão bem. Por anos parecia que você não tinha... motivo para continuar. Exatamente. Vi você na televisão ontem à noite. Ah, aquilo. Me chamam para programas de entrevistas de vez em quando. Deve ser ótimo. Contar a sua versão das coisas. Ah, eu sei que o mundo tem todos os motivos para me odiar. Não diga isso. É o que eu sempre digo. Ódio não cura. Mas dá tanta tristeza. Eu aposto que conseguiria te colocar num desses programas. O centro teria que dar um passe condicional. Vão insistir para eu ficar ao seu lado o tempo todo, até mesmo no palco. Oh, imagine. Ninguém quer saber de mim. Eu tenho certeza que vão brigar para te agendar. Eu vou fazer umas ligações. Eu acho que devíamos confiar no Batman, pelo menos por um tempo. Ele já nos salvou antes. O público vai à loucura com o anúncio do programa de Dave Endocrine, onde o Coringa vai ser o convidado da semana, enquanto analistas da mídia predizem que será o episódio mais assistido do programa. Enquanto isso, a Casa Branca continua se recusando a comentar as atividades recentes do Batman e sugere que sua rebeldia é uma total vergonha para a administração atual. Um porta-voz da Casa Branca declarou que o presidente vai lidar com a situação se e quando for apropriado e de sua própria maneira. Filho, sabe que eu gosto de te deixar fora de assuntos domésticos por causa da algazarra que você causa. Sim, senhor. Mas, bom, é uma algazarra que eu quero que você interceda, envolvendo um amigo seu de Gotham City. É bom ter um cavalo selvagem na fazenda de vez em quando, para não perder a prática. Mas se o cavalo pula a cerca, fazendo os outros enlouquecerem, bom... é ruim para os negócios. Eu entendo, senhor. Eu não estou pedindo que você acabe com ele, pelo menos por enquanto. Só acalme um pouco. Dê um cansaço nele, se for preciso. Você sabe o que eu quero. Senhor, eu posso falar com ele, mas... seria uma pena se as coisas saíssem de controle. Sabe como entrar em contato com ele, não sabe? Não é difícil encontrá-lo, senhor. Bom, menino... estamos fechados. Quem são vocês? Somos da Bruno. Somos maus. Bruno? Quem é ele? Bruno é mulher. Das grandes. E faz o meu tipo. Peraí, Dom. Bruno é mulher do Coringa. Ele é o maior maluco do pedaço. É, o Coringa é o rei da praça. Será que ele deixa a gente ser capanga dele? Crianças mutantes trocam um chefe por outro. Jovens demais para tomarem decisões? Não somos crianças, tomamos decisões. Vocês têm idade para beber? É claro que temos. Nós somos dois ralos. Vamos provar. Você deve ser a Bruno. Esses dois imbecis não têm cérebro. Então vou dar o seu pra eles. Vou espalhar ele todinho. Ladrão! Você é um ladrão! A loja da rua Sebin vende por R$2,50! A velhota é minha, Rob. Pra manter minha fama. Aperte o gatilho e eu volto pra te pegar. O gatilho e eu volto pra te pegar. Bruno está indo na sua direção. Atraia para o beco. Não deixe que ela a veja. Se desobedecer, está demitida. Se tiver sorte, Bruno, vai parar na cadeia hoje. Só que antes, vai me dizer o que o Coringa planejou para a aparição na TV. São os planos do Coringa. Não, ele não. Agora não. Temos que conversar. Eu estou ocupado. Minha casa, pela manhã. Até lá, vê se não me atrapalha. Era ele mesmo? Representantes soviéticos saíram nervosos da reunião sobre o conflito em Corto Maltese hoje. Acusaram a presença militar americana na região de um ato de pura agressão fascista e pediram total apoio militar para expulsar os Estados Unidos da ilha latino-americana. Ao vivo. Bom, pra mim parecem provocações de valentões. E nós não fugimos de valentões. Não, não fugimos. Que tal esse jovem bem vestido na primeira fila? Senhor presidente, qual é a sua posição na controvérsia do Batman? Sabemos que o governo chegou a um acordo com ele e seus colegas há anos para abandonarem as suas atividades. A volta dele não viola esse acordo? Bom, eu não sei de que acordo você está falando, mas quanto à situação em Gotham, enfim, não é da minha alçada, é? É uma questão a nível estadual. E eles têm um governador sensato e competente. Tem sim. Ao vivo, governador Marrone. Desculpe, pessoal, eu tenho um estado para governar. E eu confio no julgamento do prefeito Stevenson. Meu dever é administrar, não fazer julgamentos morais. Ao vivo, prefeito Stevenson. Acabamos de escolher uma nova comissária de polícia e eu não vou interferir. O serviço vai passar oficialmente das mãos do comissário James Gordon... Notícias, Canal 2. ...para Ellie Indell em um jantar formal nesta noite. Ninguém comentou os planos da senhora Indell. Tentar descrever o currículo incomparável de Ellen Indell no pouco tempo que tenho seria deselegante. Em vez disso, ofereço à nova comissária minha simpatia, pois sei das impossibilidades que ela irá enfrentar. Decisões de vida ou morte. A cidade dos ladrões, assassinos e pessoas honestas que temem ter esperança. Recentemente, um homem voltou a chamar a atenção do público. Ele se recusa a fazer nada enquanto o caos reina livre. Um homem que mostra que podemos retomar a cidade do medo. Muitos se perguntam como posso aprovar esse homem. Minha resposta é que todos temos alguma coisa ou alguém por quem lutar. Eu tenho minha esposa, Sarah. Sempre que me pergunto se estou fazendo a coisa certa, penso em Sarah e o resto fica fácil. Agora é a vez da comissária Indell de encarar este homem. Ela poderá ser sua inimiga ou talvez aprenda com ele. De qualquer maneira, eu lhe desejo sucesso. Obrigada. James Gordon dedicou sua vida a manter a segurança da cidade. Tenho a honra de dividir o palco com ele. Mas meu gabinete não vai mais tolerar as ações de um criminoso. Meu primeiro ato como comissária sob as acusações de invasão de domicílio, agressão e violência e criar uma ameaça pública, será emitir aqui um mandado de prisão para o Batman. Você me fez perder muito tempo ontem. Então vou direto ao assunto. Tem que voltar à aposentadoria. Está perturbando muitas pessoas. Por que você tem que ser assim? Você jogou o jogo deles da última vez. Quando as associações de pais e os subcomitês vieram atrás de nós, apontaram para você. Você age como criminoso. Todos somos criminosos, Clark. Sempre foi assim. Você ainda é um. A única diferença é que você tem um chefe. E você não obedece ninguém. Olha, quase tivemos essa conversa há 10 anos, quando você não cooperou com o acordo que fizemos. Todos concordaram. Diana voltou ao seu povo, Hal saiu do planeta. E o Oliver concordou? Eu não queria que fosse daquele jeito. Ele ficou muito dividido com o acordo. Foi ele que quis assim, como... Como estou prestes a fazer? Por acaso você se lembra por que se aposentou? Claro que me lembro. Olha, ou você para, ou um dia desses alguém com autoridade vai me mandar vir deter você. E quando isso acontecer... Quando isso acontecer, que vença o melhor. Eu tenho que ir. Conversamos depois. Sem pressa. As heróicas forças americanas estão em confronto direto com as tropas soviéticas em Corto Maltese. Esses soviéticos querem nos ver sair com o rabo entre as pernas. Mas temos que proteger nossos interesses, quer dizer, lutar pela liberdade e o bem do povo de Corto Maltese. Então não fiquem tristes. Deus está do nosso lado. Ou pelo menos alguém quase tão bom. Temos um programa bacana hoje, pessoal. Doutora Ruth Heisraumer, da competição dos hambúrgueres molhados, e o homem que trouxe muitos sorrisos ao mundo. Até lá. Foi muito bom receber notícias suas, porque os outros... Bom, eles desistiram do senhor, mas eu sabia que ia voltar. Ah, o senhor está ótimo. Enfim, eu trouxe o batom que o senhor me pediu. E Bob e Mary estão ansiosos para ajudar. Ah, eu também fiz isso aqui, filtros especiais. Use hoje e é só respirar pelo nariz. Todos esses anos eu aprendi a respiração. Sério? Você merece um beijo. A última aula da Robin já vai acabar. Vá pegá-la na escola. E se a senhorita Kelly tiver algo melhor para fazer à noite? Não tem nada melhor. Por onde você andou? Você sumiu. Eu estava ocupada. Você pelo menos vai à Feira da Amizade amanhã? Dia de abertura, nossa tradição. Ah, é que eu trabalho à noite. Ensino médio de Gotham City. Conta. Eu tô ajudando um velhote. Nada demais. Ah, eu tô indo nessa. Oi, Alfred. Primeiras equipes comigo no telhado, o resto aqui embaixo. Não quero esperar para descobrir o que o Coringa está aprontando. E acho que nem o Batman. Nenhum dos dois vai sair daqui livre. Entendido? Sim, senhora! Mais nos olhos, por favor. Vai querer batom também, bonitão? Eu trouxe o meu. Obrigado. É ótimo ver seu entusiasmo. Bom, Bob, Mary, o tio Coringa está contando com vocês. Deixem ele orgulhoso. Essa é uma missão de observação para você. Fique no helicóptero e não mexa nos controles. Se houver problemas, é só dizer propulsão. O computador tem controles de voz. Não precisa entender nada. Foi exatamente o que imaginei. Coringa pensou em tudo. A publicidade trouxe a polícia que vai mantê-lo longe de mim. É camuflagem? Aham. Maneiro. Comissária, tem alguém vindo. Não conseguimos localizar. Não estou vendo nada. Está tudo no automático. Se tocar em alguma coisa, está demitida. Beleza, chefe. Continuem. Troquem o canal. Minha nossa. Caramba, ele voa. Não por muito tempo. Iluminem. Você está preso! Fox! Stokes! Ataquem! Atacar? Ele tem o dobro da sua idade. Tenha coragem. Aplausos. O que dizer sobre o próximo candidato que já não tenha sido dito? Frank? É doidinho, Dave. Um maníaco. Sério mesmo, é pirado. É uma sensação inigualável. Eu uso este momento para trabalhar minha autoconfiança. Tantos rostos, tão poucos sorrisos. Calma, não precisa ficar nervoso. É só me acompanhar e ser você mesmo. E nosso convidado especial, o palhaço príncipe do crime, Coringa! Desça um helicóptero para dissipar a fumaça! Parado, Batman! Coringa, você pediu uma chance de contar a sua versão. Dizem que você já matou cerca de 600 pessoas. Qual seria a sua versão? Pode parar por aí. Esse homem é sensível e não vou permitir que o constranjam ele. Tudo bem. Quero que as pessoas me entendam. Tá, muito bem. É por isso mesmo que vou matar todos neste auditório. Coringa... Eu acho que essa não era bem a explicação que esperávamos. Tudo bem, ele não quis dizer isso. E está só tentando quebrar o gelo. Jeito engraçado de fazer isso. Você tem que lembrar que este homem não é responsável por aquelas mortes. Ele é só uma vítima da obsessão psicótica do Batman. Pensei que eu fosse a obsessão psicótica do Batman. Então quer dizer que você acha que o Batman é o verdadeiro maluco? Sem dúvida. Ele é um obsessivo, compulsivo, narcisista com complexo de herói sociopata. Eu adoraria tê-lo como meu paciente. Os convidados ficam com as canecas? É claro. Pode fazer o que quiser com ela. Temos um armário cheinho delas. Já que não vai fazer falta... Saída. Respire, David. Respire. Eu não fui demitida? Por enquanto, não. Os militares fizeram um bloqueio de comunicações em um raio de 800 quilômetros ao redor de Corto Maltese. As péssimas condições meteorológicas afetam a batalha. Thank you. na cidade, uma tragédia ocorreu hoje na gravação do programa de Dave Endocrine, onde o Coringa caiu usou seu mortal gás do riso para matar toda a audiência. Relatos dizem que o Coringa está foragido, assim como o Batman, que lutou com a polícia na cena do crime. Você não devia ter voltado, Bruce. Você não sabe como o mundo mudou. Selina. Preciso da sua ajuda. É muito importante. Me ajuda? Eu me arrumei só pra você. Devia agradecer. Obrigada. Assim é melhor. Ah, os anos não te fizeram bem, não é mesmo? Enfim, eu tenho serviço para uma das suas garotas. Acho que o nome dela é Elsie. Ela tem um encontro com um senador hoje? O total de vítimas do ataque do Coringa de hoje é de 206. Inclusive o apresentador Dave Endocrine e o próprio médico do Coringa, Dr. Bartholomew Wolper. Como lutamos com alguém assim? De um jeito simples. Não há nada de errado com o Coringa que eu não possa resolver. Com minhas mãos. Tanto o Coringa quanto o Batman, que deixou dúzias de policiais hospitalizados, são considerados foragidos da lei. Oh, Elsie. Preciso que faça uma coisa, senador. Pode fazer? Posso sim, Elsie. Ele quer que eu vá atrás dele. Esse é o jogo. Ele não vai parar. Me desculpem, parece notícias que vamos passar para Ben Derrick ao vivo no centro com uma reportagem chocante. Lola, estou fora do hotel Vista de Gotham, onde o senador Hector Alejandro Notches está de pé no parapeito do 40º andar, pedindo um ataque nuclear contra a Corte Maltese. Senhor, por favor! Lula, aqui embaixo é só confusão e um corpo em pedaços. A comissária Endel acabou de chegar ao local. Vou ver se consigo uma declaração. Comissária, algum comentário sobre o senador? A imprensa fica atrás da linha! Comissária, O'Halloran, 6º Distrito. Tenente. Como posso ajudar? Não foi suicídio. A mulher lá em cima foi drogada. Ela disse que é da agência Kyle. É Selina Kyle, a antiga namorada. Feche tudo e traga ela aqui. Sim, senhora. Comissária. Tenente O'Halloran, senhora. Ouvi dizer algo errado. Detenham esse homem! Unidades, vão para a agência Kyle. Selina. Bruce. Está pior do que nunca. Ele está usando o batom para controlar a mente. A polícia vai chegar logo. Consegue andar? Acho que sim. Chefe, achei uma coisa. Algodão doce. A Feira da Amizade. Milhares estarão lá. Os meus amigos vão estar lá. Se espalhem! Chame a Asa pra cá. Não leve a garota. Ele não vai... Não se preocupe. Pro chão! Agora! Thank you. contente, meu orgulho. Algodão doce de graça. Chefe, tem uma coisa vindo e é grande. É. Stabe, segura firme. Crianças, sabem por que as pessoas estão zangadas? Por causa daquele malvado ali. Bobby, você sabe o que fazer. Cuidado! Espera. Deixe chegar mais perto. Mary, querida, não se preocupe. Vocês dois distraem o pequeno. E eu pego o malvadão. Enlouqueceu! Cansei de brincar, Coringa. Calma, coraçãozinho. Casa dos Espelhos. Aonde vai com tanta pressa? Você é o Coringa, né? O Batman vai acabar com você. Primeiro ele vai ter que passar por você. Solta o garoto, Coringa. Mostra para o médico quando tiver tempo. Túnel do Amor. Com licença. Desculpe, me dá licença. Estou passando! Com licença, desculpe! Estou bombando mal! Licença! Chega! Todas as pessoas que eu matei, deixando você viver. Eu nunca contei. Eu contei. Eu sei. É por isso que eu te amo. Agora, finalmente, não é? O momento que nós tanto sonhamos. Ah, não me diga que você vai dormir antes de terminar. Você envelheceu mesmo, não foi? Não foi assim que eu sonhei. Mas ainda podemos terminar não crescendo. Agora você tem um probleminha. Vai lá. Diga que essa é a sua primeira vez. Cala a boca. Me obrigue. Anda. Acaba comigo. Ah, não importa. Eu venci. Eu fiz você perder o controle. E vão te matar por isso. Nos veremos no inferno. Testemunhas viram os dois por aqui. Aqui embaixo, para a direita. Robin, traga o helicóptero. Siga meu sinal. Policial, atirem! Veio dali! Desajeitado. Pare de rir, idiota. Ele vai ficar bom? Suturar. Vai viver. É teimoso demais para morrer. Após esse terrível assassinato e ataque a policiais, o Batman se mostrou como uma ameaça não qualificada. Pedi ao governador para colocar a polícia estadual a serviço de Gotham City para caçar este foragido perigoso. Sem comentários. Você não pode mais protegê-lo. Ele virou um assassino. Se falar com ele, tem que me dizer. Eu e ele não nos falamos mais. Eu sei de tudo o que preciso saber. A morte do Coringa e a condição de foragido do Batman se tornaram mais que um problema local e estadual. Praticamente todos os noticiários comentaram os eventos de ontem à noite. E hoje de manhã, a porta-voz da Casa Branca, Melanie Antara, disse que o FBI está enviando relatórios constantes... Leite, ovos, sobre o programa as compras, agora. Não quer jantar? Nem todos os cidadãos de Gotham... Estou indo. Muitas pessoas que moravam em Gotham... Cuidado! E nada de charutos. Outro pequeno grupo emergiu dos restos do exército mutante. Eles se chamam de Nixons. O grupo está numa onda de assaltos à mão armada. Interrompemos a programação para transmitir um anúncio especial. Ao vivo com uma mensagem do presidente dos Estados Unidos. Bom, pessoal, localização secreta. Tenho boas notícias e más notícias. A boa notícia é que nossas bravas tropas americanas foram vitoriosas em Corto Maltese. E os soviéticos bateram em retirada. A má notícia é... Bom, parece que esses russos são péssimos perdedores. Direção a Corto Maltese, onde tropas norte-americanas estão posicionadas, junto com 2 milhões de habitantes da pequena ilha. Mas a pergunta que não quer calar é se este é só o primeiro de um ataque nuclear em massa. E se os Estados Unidos já começaram a retaliar. Notícias dão conta de que o míssil mudou de curso e ele vai atingir... Não, está bem vivo. Parece que houve um blackout geral na cidade. Estranho o gerador de emergência não ter sido ativado. É, o meu relógio fajuto também parou. Mas ele já é meio velho. Chefe! Me mostre. Clark, você tinha que se meter. Seu idiota. O que foi? O que, que houve? Senhor, tem que descansar. Um blackout. Nosso gerador apagou e o relógio da Robin parou. É um pulso eletromagnético. É bem provável que seja de uma explosão nuclear. O senhor não tem certeza? Ou tem? Ainda estamos aqui. Por enquanto. Pode ser que os soviéticos tenham detonado uma ogiva. Não para matar, mas só para nos congelar. Você já andou de cavalo? Eu acho que eu nunca vi um cavalo de verdade. Você vai aprender rápido. Mataremos qualquer um que entrar no nosso caminho! Não! Hoje eu vou manter a ordem em Gotham City! Vocês vão me ajudar! Mas não com isto! São barulhentas e devastadoras. Estas armas são covardes. Nossas armas são precisas e silenciosas. Com o tempo, vou ensiná-los a usar. Mas hoje, usarão só seus cérebros e seus punhos. Hoje, nós somos a lei. Hoje, eu sou a lei. Os ladrões vão roubar tudo. Precisamos de mais policiais. E de linhas telefônicas. Tá bom, um de cada vez. Comissária, temos um problema. Temos que apagar o fogo. Está maluco? Me solta! Escutem aqui. Este bairro é nosso. Nossos lares. Somos melhores que isso. O fogo está se espalhando e os bombeiros não vão aparecer. Então, se alguém quiser um teto para dormir amanhã e depois de amanhã, comece a ajudar. Eu tenho baldes. Vamos abrir os hidrantes. Bem, eu ajudo. Vou pegar curativos na farmácia. Senhoras e senhores, meninos e meninas, estou aqui para apelar a seu espírito comunitário. Eu sei que tiveram suas diferenças no passado. Alguns até dizem que não podem trabalhar juntos. Tudo bem. Quem disser isso vai ser amarrado e não vai fazer parte do grupo que montarmos. O que é isso, Gestapo? Ele vai amarrar a gente como criminosos? Cala a boca. O resto pode ajudar para impedir que a cidade se despedace. Podem liderar dando o exemplo. A escolha é de vocês. Tenho certeza de que querem ajudar. Vou processar. Boa sorte pra você. O que vamos fazer? Nada. É grande demais. Cobertos por uma nuvem de cinzas. A eletricidade está finalmente voltando em algumas regiões do país. Mas o impacto foi grande e o clima ainda pode demorar para voltar ao normal. É meio-dia em Gotham, mas não há sinal de sol. Hoje é o dia mais frio do ano e eu não sei o que vestir. Todas as grandes cidades do país, exceto uma, sofreram roubos, pilhagem e outros crimes. O presidente impôs lei marcial limitada, mas parece ter surtido pouco efeito. Apenas Gotham manteve a ordem, graças à gangue de vigilantes liderada pelo Batman, o que só piora a total falta de credibilidade da atual administração presidencial. Como se sente, filho? Melhor, senhor presidente. Obrigado. Desculpe não ter podido ajudar mais. Ah, isso tudo vai passar. Não esquenta a cabeça. Desde que possa resolver nosso outro probleminha agora. Claro que sim, senhor. Mas... duvido que ele me deixe trazê-lo com vida. Bom, faça o que for preciso. Você sempre agiu errado, Bruce. Faz 5 anos que eu fugi da cadeia. Eu andei ocupado. Mas não dei mole para eles. Tiveram que cobrir a minha fuga. E agora tem que cobrir o meu trabalho. E é bem mais difícil me congelar se não quiserem admitir que eu existo. Você chama muita atenção para si mesmo. Sempre chamou. Quer dizer, claro, você é misterioso. Mas é um misterioso barulhento. Você, eles têm que matar. O que é que você quer, Oliver? Me vingar dele. Do escoteiro. Eu sempre soube que ia acabar entre vocês dois um dia. O mundo não é grande bastante para os dois. Não quero me vingar sozinho. Só me inclua. Pelos velhos tempos. Ainda dói quando faz frio. Esses dias têm sido bem frios. Bom, agora ande a meio galope. Onde? Beco do Crime. O senhor nem começou a se recuperar. Nem ele. Ele não precisa de uma cama de hospital ambulante para deixar tudo no lugar. Eu sei que você não está contente com sua parte nisso. Não posso dizer que vai ser um prazer, mas acaba sendo o meu dever. Uma hora. Tropas armadas evacuaram a área do centro chamada Beco do Crime. Nenhuma explicação foi dada e a cobertura de imprensa foi totalmente... Não ajeite a antena. Veículo se aproximando pelo oeste. E é enorme. Deixem passar. Depois fechem o corredor. Ele ainda está fraco devido à bomba e à pouca luz solar. Vamos saber a fraqueza depois da minha primeira surpresinha. Tá, mas quanto tempo acha que vai conseguir lutar com ele? O bastante. Chefe, eu tô tentando entender o plano. Você, por acaso, vai morrer hoje? Imagino que vou. Eu estou vendo. É ele. Não ataque. Apenas monitore a posição. Espera aí. Perdi. Não se preocupe. Não dá para se esconder do que está vindo. Raio-x detectado. Mirando na fonte. Alvo identificado. Perigo. Sequência de destruição ativada. Contagem para detonação. Amanhã cedo, mocinha. Clark! Isto é entre mim e você. Não precisa ser assim. Precisa sim. Bruce, seja sensato. Sabe quais são minhas ordens? Suas ordens? Disse que obedece a autoridades. Eles só querem me matar porque faço eles passarem vergonha. Porque faço o que eles não fazem. Que tipo de autoridade é essa? Isso não importa. É o mundo deles. E não querem mais você nele. Se não for eu, vai ser outra pessoa. É mesmo. Quem vou mandar depois de você? Pegamos o veículo. Parece desativado. Não sabemos se tem alguém dentro. Entendido. Aproximar com cautela. Não seja idiota! Foram 3 costelas, Bruce. Não me obrigue a fazer isso. Robin, é uma gravação. Clark deve estar ocupado para ouvir agora. O plano é o seguinte. A vista está bonita. O que houve? Quem está aí? Quero soldados no telhado. Bruce, quer que eu mate você? Você não vai me matar. Agora! Não foi fácil sintetizar Clark, que levou anos e custou uma fortuna. Por sorte, eu tinha os dois. Está aqui embaixo! Olha pra baixo aí, coroa! É agora, meu corcel! Está sentindo, não está? O que todos nós sentimos dia após dia. A própria mortalidade. Não se preocupe, vai sobreviver. A kriptonita vai sair dos seus pulmões logo. Bruce, seu coração... Nós pegamos. Eles não têm para onde ir. Nem precisei pegar leve com você. Uma liga diferente, uma mistura mais forte. Quero que se lembre do seguinte. Quero que se lembre de ficar fora do meu caminho, agora e para sempre. Nos seus momentos mais íntimos, quero que se lembre do homem que derrotou você. Bruce! De Bruce Wayne está acontecendo agora, enquanto Gotham City ainda treme com a revelação espetacular da semana passada de que o famoso bilionário era o Batman. Todos os segredos de Wayne, os métodos e armas de suas décadas como Batman, morreram com ele, já que a mansão Wayne queimou por completo. Aparentemente, o fogo foi iniciado por seu mordomo, que foi acometido por um derrame e morreu no local. Toda a riqueza de Wayne, suas contas bancárias e dinheiro também desapareceram. Amém. Como você ousa aparecer aqui? Eu sei quem matou ele. Desgraçado! Celina, não. Não adianta. Esquece. Era amigo dele? Eu acho que sim. Mas, sinceramente, não sei. Resposta coerente. Está vendo aquela pedra? Põe outra lâmpada lá. Tudo bem, chefe. E você? Uma ali também. Deixa comigo. Tem um riacho aqui embaixo. Quero nosso suprimento de água pronto em uma hora. Não temos a vida toda, pessoal. É claro que temos. A partir de agora, eu vou ensinar tudo a vocês. Todos os meus métodos. Todos os meus segredos. Vocês serão meu exército operando nas sombras, mantendo Gotham segura. E vamos levar o tempo que for necessário. Agora, obedeçam ao Oliver e trabalhem. Entendi, chefe. Certo, chefe. Me ajuda aqui. Ouvi dizer que o escoteiro percebeu. Tudo bem. Acho que ele entendeu a mensagem. Se ficarmos quietos, ele vai nos deixar em paz. Não se importa com isso? Misterioso gueto? Passei 10 anos pensando numa morte boa. Esta vai ser uma vida boa. Seixas, Isaac Bardavi, Luísa Palomanes, Isaac Schneider, Ayrton Cardoso, Ricardo Voit, Fernanda Fernandes, Miriam Fischer, Samir Murad, Guilherme Briggs, Isis Kostowski, Renan Freitas, Tadeu Matos, Marco Moreira, Berdan Júnior, André Belizar, Érica Menezes, Marcela Duarte, Júlio Chaves, Luiz Carlos Percy, Reinaldo Pimenta, Nádia Carvalho, Sérgio Cantu, Angélica Borges, Cristiane Luiz, Ivane Alexandre, Reginaldo Primo, Eduardo Drummond, Sérgio Muniz, Carlos Comério, Mauro Horta, Malta Júnior, Maurício Berger e Felipe Maia.